lua. Na calma da madrugada, duas almas perdidas. Lá no céu as estrelas dançavam, contando suas feridas. Teus olhos um raro brilho, como a lua nos guiar. E na sombra da dor um amor começa a brotar. A flor amor, o luar, desabrochando em seu abraço. Em cada toque um renascer, no silêncio um suave laço. E assim entre estrelas e mais, descobrimos nosso lugar. Duas constelações que se cruzam na eternidade de amar. Refletindo sobre o passado, nossos medos, nossas marcas. Mas a luz que agora brilha dissipa sombras tão parcas. Teu sorriso é um universo, em cada gesto encantamento. E no espaço entre os corpos floresce um novo sentimento. A flor amor, o luar, desabrochando em seu abraço. Em cada toque um renascer, no silêncio um suave laço. E assim entre estrelas e mais, descobrimos nosso lugar. Duas constelações que se cruzam na eternidade de amar. Nos trouxer desafios, lembremos que juntos somos mais. Como cometas que cortam o céu, trazendo luz, trazendo paz. A flor amor, o luar, desabrochando em seu abraço. Em cada toque um renascer, no silêncio um suave laço. E assim entre estrelas e mais, descobrimos nosso lugar. Duas constelações que se cruzam na eternidade de amar. Na luz da lua somos sonhos, rumo ao infinito a flutuar. Em cada batida um destino, a esperança que vem pra ficar.